aí? Falando de originalidade, Face 3 DJs, Coisa, Reinaldo e Mumu. E eu aqui fortalecendo a junção, Roger Def. Microfone, MCs, DJs, toca discos, isso é hip hop. Sente o flow, o beat, original funk, soul power. Me diz o que é original, todo normal, segue a rima. Nessa lida constante, quem faz o corre, registra, bota fé, acredita. E deixa o nome na fita pra somar e pra contrariar o esquema do sistema. Do jogo marcado, do pré-fabricado, olha o predicado. O sujeito não é oculto, recado é grosso e curto. Direto, indigesto, se tá com a gente, tá certo. Hip hop subverte, inverte a lógica da criação. Ha, olha a citação, apropriação pra ampliar o discurso. Do griot da favela pra rua, verdade crua. Rap não simula, bomba que desnuda, desvela. Ela revela de onde vem a sequela, sem querela. A mesma pele e a fera. A vida aqui fora não é igual a da tela. DJ a coisa, Reinaldo Mumu. Positividade, várias consciências. O novo é o velho nas reticências. Vem comigo. Face a face 3, e os DJs desrespeitando as leis. O estabelecido, iluminando o breu. Tretou, hello, o palco meu. Da antiga ao moderno, fazendo a ponte. Bebe água limpa, quem bebe na fonte. Na referência, Vinexo, S-H-A-B-E e acento circunflexo. Tudo sussa, Mumu na percussa. Segundo flow, tipo montanha russa. Original, uai, rap mineiro sou. Esse trem é bom, olha onde que eu tô. Com ídolos e amigos, daquele jeito. A esses aqui, só o máximo respeito. Pouco se cria, originalidade é a sinceridade dessa colunria. Chegando com malícia. Então, tá. A pulsação, o ápice, a colundria, a vibe, a união, passe, a alegria, o right. Saúde, a família, prelúdio, sabedoria, possui como guia, soturi como Krishna. Dá licença, peço passe, na brodagem, como face, três, o flow da vez, registrando com vocês, é tudo nosso, a rima é o meu negócio. Sprite como prece, a militância no combate, ligeiro, tipo Kowalski, sem grilagem, longe de quem, azeda, até vinagre, da bondade, na esquina, original, formado na escola da vida, austero, tipo canela fina, que nem mala velha, o coração se abre, paladino no respeito, formando a quarta face. carinho, que o João de Barro cria seu ninho. Bem, olha só, a cultura do DJs, Barco Zero, Bronx. Por onde eu andei, sempre vou falar. MC sem DJ, não tem como rimar. Caneta e papel, naveguei por mil lugares que jamais imaginei, hip hop e seus males andares. Pra chegar bem sutil, pisando na folha de seda, na leveza do vinil, subvinil pro mundo. Um olhar diferente, as cores se misturam no arco-íris. Simplesmente um minuto que se torna uma eterna vida. Colondria, fase 3, tamo aí, família. Hip hop.